Nossa, paga de fã e não escuta a gente em outras plataformas digitais? Vai lá, link na descrição. Tubarão, o oceano tá cheio de tubarão. O chakra emanando de um tubarão. A samba errada com escama de tubarão. Manto preto e pele azul, um monstro do mar profundo. Eu sou um dos ninjas mais procurados do mundo. Há um monstro na água, farejando seu sangue. Uma bicho sem cauda, Oshigaki Kizami. Hoje eu que vou pescar, tubarão de manto vai te atacar. Impossível de me achar, mas inimigos no fundo do mar. Foram muitos peixes que eu já cacei, eles querem o segredo que eu sei. Mais de 300 pessoas completei, olha o espadachim que eu me tornei. Opa, impossível me enganar, vida névoa sangrenta do topo da cadeia alimentar. Sempre eu vou guardar o segredo da minha lila. Outro ninja não roubar, eu de meu time que matar. Não sobra ninguém, nem o de Churi que sobrevive ao tubarão assassino. Meu chakra é infinito, captura uma bicho sozinho. Uma correção, bicho, sem cauda não. De uma coisa que virão é a cauda de um tubarão. O oceano tá cheio de tubarão. O chakra é emanando de um tubarão. A samba errada com escama de tubarão. Tubarão, o chakra emanando de um tubarão. A samba